Caio, se um dia você estiver no Oriente Médio e tomar uma bolada na cara, você já sabe a quem recorrer. Exatamente. É uma situação bem específica na minha vida, mas é bom saber que eu tô garantido. Mas pode acontecer. Exato. A vida é muito longa. E aí, beleza? Eu sou o Guga e a gente tá aqui pro nosso especial de dentistas com Maurício Tabora, o Dr. Golden Teeth. Me pegou desprevenido essa. E aí, galera, tudo certo? Como é que vocês estão? Tudo bom? É nóis aí. Direto do Oriente Médio. E também o nosso querido editor e gato, Caio Corraine. Olá, funcionas. Nossa senhora. Você sabe que eu e o Caio, por coincidência, a gente tem sincronizado as nossas visitas ao dentista. É verdade. Ah, é? É, toda vez ele me chama, eu falo, puta, cara, agora não dá que eu tô no dentista. É só coincidência. É só uma coincidência. Toda vez ele me manda uma mensagem assim, tipo, Google, eu vou no dentista. Eu falei, eu tô no dentista também. Ah, que bom. É. Eu já vi alguns posts seus que você coloca na cadeira do dentista, tipo, momentos antes do sofrimento, coisa assim. É, cara, porque toda vez que eu vou, eu fico tão... Aquilo ali me assusta de um jeito, e é tão terrível, que eu preciso externar isso, sabe? Então eu sempre compartilho com as pessoas o que tá acontecendo na minha vida. A dor compartilhada, teoricamente, sente menos, né? É, e é impressionante a quantidade de dentistas que me seguem, porque eles ficam comentando o equipamento, falando, nossa, essa cadeira é maneira, hein? É. O cara lá pedindo um help, o cara, pô, cadeira bacana essa, né? Bem, ajuda bastante, né, psicológico do paciente isso. Antes da gente ir pras histórias de dentista, que eu nem li, quem escolheu aqui foi o Rafael, que não tá aqui com a gente hoje, mas ele escolheu as histórias. Eu deixei pra ler na hora aqui, porque se eu lesse, talvez eu não quisesse gravar. Ó, só queria dizer, antes de você começar, que segunda vez o senhor Rafael Mafra escolhe as histórias, né, de dor, de aflição e tudo mais, e não está aqui nesse momento para acompanhar a gente. É, né? Ele sempre tem essas coisas. Eu posso fazer uma vingança. Se eu posso filmar uma cirurgia bem bizarra, a gente manda pra ele sem falar o título do e-mail, alguma coisa assim. Dá um jeito. A gente faz alguma coisa pra se vingar dele. Vamos fazer isso. É, já que a gente tá falando de dor, dores necessárias, tem duas dores necessárias que eu quero comentar aqui antes da gente ir pras histórias. Primeiro que, de vez em quando, não sei se já sacaram isso, mas de vez em quando a gente não tem programas. De vez em quando a gente faz uma coletânea de alguns episódios passados e coloca no ar no lugar do programa, porque é isso, é assim que vai ser. A gente vai ter 30 programas inéditos e novinhos ao longo do ano, então quando acontecer vocês já sabem. Por que, meu Deus? Por que isso tá acontecendo? Você já sabe, é isso. Ao invés de a gente fazer todo um intervalão, a gente resolveu fazer ele aos poucos, intercalando entre uma semana e outra. Então vocês já sabem que isso vai rolar, mas a gente sempre tem uma abertura onde a gente explica aquilo que a gente selecionou e tal, e é legal ouvir um programa de novo. A gente não assiste Friends 6 milhões de vezes? Bom, ok se eu vi o programa de novo e ouvir as histórias de novo, que é legal. Outra dor absolutamente necessária que acontece aqui. A gente recebeu tanto e-mail legal de dentista, tanto e-mail legal. Aliás, toda vez é isso. A gente lê todos, tá chegando no limite de que já talvez não dê mais pra ler todos. Mas a gente ainda lê todos, só que a gente tem que fazer como os profissionais do ramo da odontologia. E por mais que ele esteja ali bonitinho, não incomodando, a gente tem que pegar um alicate e arrancar ele fora do programa, porque não cabe todos, entendeu? É igual um siso, ele não cabe e tem que tirar. É igual um siso, exato, era o que eu ia falar. Mesmo que ele esteja perfeito, nasceu certinho, a gente vai lá e arranca do mesmo jeito. E vai doer mais em você do que em mim, mas tem que ser feito. Nunca a analogia encaixou tão bem, vai doer mais em você do que em mim. Mas saibam que a gente lê todos. Eu falo que vai doer mais em você do que em mim, mas na verdade dói em mim bastante também. Falar assim, putz, a gente não vai conseguir manter esse e-mail no programa. Então, vários deles que a gente recebeu estão guardados pro próximo episódio de História de Dentista que a gente vai fazer, porque vai rolar se vocês suportarem ouvir esse aqui, ok? É quase igual ao Albergue, né? O Albergue 2, que é pior que 1, é por aí. Os Jogos Mortais, é tipo isso. Por aí vai. É muito parecido com o Albergue, tem razão. Caio, Maurício, tem uma novidade pra vocês, cara. Opa. Eu acabei de fazer um curso na Alura falando como criar o seu próprio canal do YouTube e como desenvolver ele pra ser um negócio. Caraca. Não é? Caio, você que é um profissional de criação de conteúdo. Maurício, você é um profissional de fazer as pessoas sofrerem. Será que isso rende um canal do YouTube, Guga? Pô, Pô, lógico que rende. Aliás, eu não sei se existe um. E lá, uma das coisas que eu falo, falando sério agora, uma das coisas que eu falo é que se você tem um conteúdo que não existe no YouTube, por mais que ele seja nichado, ele vale a pena de ser feito. Faz sentido. Eu falo um pouco sobre isso. Não é uma questão de como fazer sucesso, mas como você criar uma propriedade intelectual no YouTube que faz sentido como negócio. É sobre isso o curso. Sim. A gente falou um pouco sobre ele lá no Nerdtech 27, que tá lá no Nerdcast, lá no Jovem Nerd. Eu conversei lá com o Paulo da Alura, com o Alexandre, o Jovem Nerd. Conversou um pouco sobre o assunto, falou, contou algumas histórias e tal. Foi muito legal. E pra quem trabalha com marketing digital, a Alura tem não só esse curso que eu fiz, como um monte de cursos clássicos que fazem todo sentido pro seu negócio. Como, primeiro tem os cursos clássicos, né? Como AdWords, Facebook, social media, que são as coisas mais básicas de quem trabalha com marketing digital. Mas ainda tem várias coisas sobre conteúdo, como esse que eu fiz, sobre blog corporativo, sobre SEO, sobre branding, tudo que você precisa para montar uma estratégia de marketing para sua empresa. Bacana. E isso feito pela Alura, que é a pioneira em trabalhar com marketing de conteúdo, cara. A Alura faz 5 anos, ela trabalha o marketing dela com conteúdo que a gente faz lá com o Jovem Nerd, faz na Amazing Pixel também aqui comigo. Eles fazem branded content há mais de 5 anos, então é o lugar certo pra você aprender, porque você tá aprendendo com quem faz. Bacana. Maravilha. A Alura não tem os 480 mil cursos disponíveis, né, um negócio desse? Tem curso que não acaba mais? Tem curso que não acaba mais. Muito bom, Maurício. Parabéns, cara. Esse povo me subestima. Vai lá em alura.com.br/promoção/GugaCast e se inscreve lá. Você tem acesso a todos os cursos da Alura, tipo Netflix. Entendeu? Você chega lá e você tem acesso a tudo de uma vez só. Você pode ver todos os que você quiser. Você não precisa escolher um. Você não precisa falar, vou fazer esse curso. Você escolhe todos e nesse link você tem 10% de desconto. Então vai lá, alura.com.br/promoção/GugaCast. Assiste meu curso lá, depois me diz o que você achou. É Guga professora. Eu não conhecia essa faceta Guga professor. Você tem que ver a faceta Guga churrasqueiro. É mesmo? É, a experiência que eu tive não foi muito boa, não. Vou fazer, é verdade, eu te devo um churrasco bom, Caio, eu sei disso. Mas a linguiça tava boa, sempre falo isso. A linguiça tava muito boa, é verdade. Puta merda, mas também, Guga, porra, tu já jogou, mirou baixo pra caralho agora, né? A linguiça tava boa. Se tu me cagar a linguiça, realmente, você... Não, não é que eu chamei o Caio pra um churrasco uma vez e a carne era muito de má qualidade, cara, muito, muito ruim. Muito ruim mesmo, assim, a ponto de não deu pra salvar. E aí foi um churrasco ruim, mas a linguiça tava realmente boa. Sim. Vamos pro jogo? Vambora. Caio, que jogo você trouxe pra gente hoje? Então, hoje eu tentei, na hora de desenvolver a pauta, trazer algumas questões dentárias, sobre procedimentos, né, de dentistas e tudo mais. Falhei miseravelmente, porque afinal de contas essa profissão não evoluiu. Então... Então hoje nós vamos fazer aquele jogo favorito da galera, que é o que você prefere, versão medieval / medicina sem noção. O que você prefere? Esse jogo não tem campeão, né? Ele não tem uma competição de verdade. Não, todos nós somos perdedores, na verdade. Então o que eu vou fazer é, a gente vai falar a comparação entre duas coisas e aí cada um aqui tem que escolher um. É isso, certo? Isso. Posso começar, Caio? Pode, escolhe dois aleatórios aí da lista. Tá bom. Então, o que vocês preferem? Trepanação. Puta. Explicando o que é trepanação. São duas barras de ferro presas aos lados da cabeça, enquanto uma broca lentamente desce e faz um buraco no seu crânio sem anestesia. O buraco é coberto depois por ataduras, mas a pessoa passa o resto da vida com o buraco aberto e o cérebro exposto, e é claro que essa vida, pelo menos, não vai ser muito longa. Exato. Era um tratamento pra dor de cabeça, enxaqueca, convulsão epilética e transtorno mental. Cara, no mundo medieval, se você tinha dor de cabeça, a melhor coisa a fazer é ficar quieto. Exatamente. Porque senão... Ah, vem cá que a gente vai fazer uma trepanação em você. Nossa, cara, caralho, que absurdo isso, velho. É, falou o cara que faz buraco nas pessoas diariamente. Porra, anestesiado, né, mano? Nossa senhora. Pelo menos isso. É porque quando você falou esse negócio de fazer buraco na cabeça, que eu saiba, quando a pessoa tem derrame, às vezes eles fazem, obviamente que é apagado, cara, mas fazer esse buraco na cabeça ainda existe. Sim, pra liberar a pressão. É, exato. Mas, porra, pegar duas barras de ferro e furar a cabeça no cacá, isso é muito Jogos Mortais. É assim, cara. É dessa maneira que a gente tá enxergando aqui que o mundo do futuro vai enxergar a odontologia. Pois é. Já enxerga, né? Porque naquela época isso era medicina normal, cara. Era o que tinha que fazer, não tinha jeito. Então, a gente tem que escolher entre trepanação e o tratamento medieval para gagueira. Em meados do século XVIII, o tratamento proposto para gagueira era cortar a sua língua pela metade. O procedimento foi inventado pelo alemão Johann Friedrich Diefenbach, que acreditava que a gagueira era causada por espasmos na caixa de voz que ressoavam no comprimento da língua. E claro que o problema era resolvido, porque afinal a pessoa ficava muda a partir daí, ela não ia gaguejar mais. Então assim, funcionava. Isso que eu ia falar. É. Então beleza, cara, você, Maurício, você pegou uma máquina do tempo, foi parar no século XVIII, e aí você tem que escolher entre duas coisas. Você chegou lá no médico e fala assim, olha, só tem um jeito aqui, ou a gente faz uma trepanação, ou a gente corta a sua língua, o que, é que você prefere? Caralho. Você pode dar a dica pra gente aqui, você sendo um profissional da área médica, pode dar a dica aqui pra gente do que dói menos. Porque uma merda vai ser, agora, então escolhe a menos pior. Cara, eu acho que, teoricamente, eu acho que perfurar a cabeça dói menos. Eu ficaria com um buraco na cabeça. Socorro! Vai doer menos por alguns motivos. Porque, basicamente, quando você faz uma perfuração, você tá, na verdade, tá furando o osso. Uhum. Né? Tem menos vaso sanguíneo, tem menos inervação. Olha aí. Na língua, cara. Na língua o cara vai morrer. Por que a língua fazia essa merda? Corta a língua, deve ser sangrar de um tanto. Como é que o cara ficava vivo? Não, o cara cauteriza, né? Tem que queimar, né? É. Nossa, que filha de uma puta. Tem que tomar queimada ainda. Cara, tem que queimar, cara. Você tá maluco. Fura a cabeça. É menos ruim. Eu acho que eu escolho a trepanação também, porque a língua, cortar a língua não deve ser um negócio... Porque você tem que pôr a língua pra fora pro cara cortar. Ele vai cortar com o quê? Com uma tesoura. Não vai ser um processo rápido, entendeu? E se o cara viesse com uma espada, com uma lâmina e cortasse assim, tipo, de uma vez só, ia ser uma merda, mas pelo menos ia ser rápido. O problema é que não dá pra se fazer isso com a língua. Deve ser um procedimento de puxar a língua do cara com um alicate e cortar com uma serra ali durante vários... E ainda depois tomar a cauterizada. Eu acho que... Deve ter um método um pouco mais prático, Lula. Que é você aquecer a lâmina na hora de cortar. Ah, que gostoso. Corta cauterizando. Entendi. Tá aí um ótimo canal de YouTube, né? Faca quente na língua. Caio, sua vez, cara. O que você escolhe? Ah, eu tava inclinado à língua, mas depois de toda a explicação técnica, e eu acho que eu vou na porra da trepanação também, cara. Caraca. Que situação desgraçada que a gente tem que escolher entre furar a cabeça ou cortar a língua, né? Ué, cara, a vida medieval é assim, era assim que era. É muito mais possível você ter uma dor de cabeça do que você ser gago. Então a possibilidade de você tomar um buraco na cabeça era bem maior do que cortarem sua língua. Tem isso também, né? É, o negócio era ficar quieto. Você sentiu a dor de cabeça, você fica quietinho e espera ela passar. E se você é gago, você fica quieto também, finge que é mudo. Caio, escolhe o próximo aí. Então vamos lá. O problema em questão é dor de dente. Ok. Né? Afinal de contas, nós temos o Maurício aqui. E no Egito Antigo, acreditava-se, né, que triturando e misturando o corpo de um rato morto com outros ingredientes, até se tornar, né, uma pastinha e passar aquela baboseira na boca, seria o suficiente para curar uma dor de dente. Ah, meu Deus. Você não precisava ter falado pastinha, cara. Patê de rato. Um patê, né? Isso, um patê. Exatamente. É, não preciso dizer, né, que diversos pacientes dessa prática morriam por doenças causadas por colocar um rato morto na boca. Ok, qual é a outra opção? E a outra opção, já que a gente tá falando, né, de coisas que você tem que colocar na sua boca, ingerir e tudo mais, o problema em questão era dor de garganta ou dor de ouvido, e um dos melhores tratamentos médicos, né, por séculos, para quem sofria de tosses e dor de garganta, era consumir a essência mucosa produzida por um caracol. Ah, oh, cara. E algumas pessoas, elas ficavam tão satisfeitas com o procedimento que elas trituravam o caracol. Ah, não. Até ele também se tornar uma pastinha, um purezinho de caracol, e jogavam aquilo na orelha pra curar a dor de ouvido. Ah. E aí, Guga? Primeiro que eu acho que é do suco de caracol faz algum sentido. Porque quando a gente toma coisas que são xarope, coisa assim, que tem essa mesma consistência de uma, sei lá, de gosma de caracol, de fato passa tosse, né? É, exato. E mel é o quê? É tipo uma meleca de abelha. Meleca de abelha, meleca de caracol, meio que é só uma questão de você se acostumar com a ideia. Levou muitos anos até eles descobrirem uma gosma que, né, que não fosse tão nojenta. Uma meleca... É, se você pensar bem, é nojenta igual, cara. Porque a gente tá acostumado. Ah, mas pelo menos o gosto deve ser melhor. Você não vê gente lambendo caracol por aí. Então, nem abelha, cara. Mas na verdade é a mesma coisa. É uma meleca produzida por abelha. É meleca, mucosa de abelha. Mucosa de abelha versus mucosa de caracol. A de abelha a gente come de colher. É docinho, né? Acho que vai que a meleca de caracol é docinha também. Ninguém sabe, né? É, então. É só você embalar direitinho, cara. Se a Unilever vendesse meleca de caracol, colocasse num potinho bonitinho, fizesse propaganda, todo mundo ia comer sem problema. Ah. Leite, cara. Leite é isso. Leite é uma secreção que sai de uma glândula de uma vaca. E você come. E ainda acha bom, não é? Porra, pior que é verdade, mano. Então. Caracol, tranquilamente. O rato morto, por sua vez, é nojento porque você falou que vai triturar o corpo inteiro do rato. Mas assim, eu ia dizer a mesma coisa. A gente falou de patê aqui, tipo, comer pastinha de bicho morto é outra coisa que a gente também faz na vida, né? Normalmente, e é gostoso até. Então, eu acho que é mais uma questão de você se habituar à ideia. E outra, eu já fiz muitos tratamentos dentários que se o cara falasse assim, ó, vou passar uma pasta de bicho morto em você, em 2 segundos vai passar. Eu topava. É, ele mostra a broca, ó, eu vou passar 30 minutos brocando o seu dente com essa merda aqui e depois eu vou pôr um cimento dentro dele, ou eu passo uma pasta de bicho morto. Cara, eu tapava o nariz e falava, pasta de bicho morto. É, verdade. Não é? É porque o problema é que não resolvia, né? E você ia morrer. Mas se resolvesse, eu ia preferir. O que a gente tem que escolher? É o caracol inteiro triturado no ouvido? É, ah não, então, o caracol é o processo todo. É você usar ele pra garganta, mas também usar a pastinha pra colocar dentro do ouvido. Não, eu ainda escolhi o caracol, cara. O caracol parece mais limpinho do que o rato. O rato tem pelo, cara. Porra. Eu vou seguir ainda o meu conhecimento científico, porque triturar rato pra dente faz sentido nenhum. Então eu vou no caracol, porque eu não entendo de ouvido. Vai que resolve. Caio, sua vez. Qual que você prefere? Ai, caraca, velho. Só é que ouvido é foda, cara. Ah... O nego vivia muito na merda na Idade Média, né, cara? Nossa, por isso que o nego vivia 20 anos no máximo. Você batia o dedinho na quina da mesa, os caras falam, não, pra isso aí é só fazer o elefante pisar no outro pé pra ficar igual. É. Caralho, velho, calma, porra. Ou trepanação. Ou trepanação. Nossa. Com tudo, né? É, eu acho que todas as coisas assim é, vamos dar um jeito de fingir que vai ter um tratamento, mas vamos matar ele em algumas semanas. Eu acho que todos os tratamentos têm essa ideia, na verdade. Aquele esquema de você dar tanta dor em um outro lugar do corpo que a dor primária, ela, você esquece dela? Uma dor sobressai a outra, né? Esse foi o que a gente falou de rim no último edição medieval do que você prefere. Nossa, é verdade. Nossa, não me faz lembrar. Tá bom, Caio, você pode não lembrar, mas lembra que a gente tem a camiseta especial Medieval Edition do que você prefere lá no mitocamisetas.com.br/gugacash. É claro que a gente tem, né? É uma das nossas melhores camisetas. É uma das que mais vendem. É verdade. A galera realmente curtiu no Médico Medieval. Maurício, conta a última pra gente. Vamos lá, então. Primeira situação para pessoas que sofriam de asma na Idade Média. A asma parecia um bloqueio do canal respiratório, certo? Uhum. Sim. Qual foi a lógica dos médicos indianos no século XIX? Achar alguma coisa que desobstruísse a via até os pulmões. Uhum. Ah, meu Deus. Então o que eles faziam? O asmático deveria engolir um peixinho vivo. Ah, não. Um beta. Sem mastigar. Esse povo é muito burro, cara. Não é possível, não é possível, cara. Ele supostamente comeria o que estivesse no caminho. Tá merda, viu? Mas será que eles treinaram o peixe? Tipo, peixe, come o que tá obstruindo, mas não come mais nada em volta. Exato, ele é treinado. É. Nossa, caraca, velho. Sem comentários. Claro que o procedimento não resolvia nada, já que o sistema digestivo e respiratório são duas coisas diferentes, ainda tem esse pequeno detalhe. É mesmo. O peixe tinha que saber exatamente pra qual dos lados que ele tinha que escolher, né? Ó, não é por aqui, assim. Aqui é estômago, pulmão é lá. Primeiro você tem que engolir uma placa, né, que... é. Pra ela dar a direção pro peixinho saber, e depois você põe e manda o peixinho. É, o peixinho deveria fazer um curso técnico antes, tipo auxiliar do médico, pra poder saber pra que lado ele vai. Coloca o peixe numa ete, aí você espera. Oh, mas esse é um bom plot para a próxima edição de Procurando Nemo. Exato, é uma... O outro problema. O outro problema seria para dor de garganta, e no livro A Popularização da Medicina de 1650... O que será que é essa data? Acho que são todos os procedimentos utilizados nesse período de tempo. Ah, tá. Eu imaginei que o cara demorou 200 anos para escrever o livro. Escrito pelo historiador britânico Roy Porter, aprendemos que em um ponto da história os médicos vieram com a brilhante ideia de escrever uma coisa chamada álbum graeco. Puta merda. Basicamente era merda seca de cachorro. Portanto, eles utilizavam merda seca de cachorro para dor de garganta. Ok, então basicamente aqui o dilema é entre comer um peixinho vivo ou comer merda de cachorro. Seca. É, basicamente. Pelo menos tá seca. Exato, nada que uma água, né, pra dar decidinha, é legal. Ah, eu não vou primeiro não, vai você, Caio. Caraca, velho. Assim, o peixe, dependendo do tamanho, ele não ia resolver a situação, mas ele não ia te matar. É, a gente já come peixe, né? É. Já é o que a gente faz. Ele só ia estar vivo. Eu acho que, na verdade, entre o momento em que você tá comendo uma isca de peixe na praia e o momento que você tá comendo peixe pra curar asma, eu acho que ficou pior pro peixe só, que ele vai estar vivo. Pra você é meio que a mesma coisa. Exato, atualmente é mais humanizado, né? Tá uma porrada na cabeça pra ele desacordar antes. Não, ninguém faz nada, ele só tira ele da água. Ele morre asfixiado. Caramba. Você não pode assim mastigar, né? Ou seja, porque muitas vezes quando você tá com uma coisa na boca, o nojento é mastigar. É. E comecei a mastigar, se assim mastigar, não pode ser muito grande. É. Não dá pra ser um peixe gigante, não vai dar certo. É verdade. Então... Aí eles fazem errado, você engole um baiacu e ele infla lá dentro, tá ligado? O baiacu eles devem usar pra poder fazer laparoscopia, que dá aquela inchada dentro. Aham. De vez em quando faz isso, ó. Põe um baiacu, deixa ele inchar e faz a laparoscopia. Ou então balão gástrico, né? É um balão gástrico medieval. Tem uma boa ideia de camiseta. Balão gástrico medieval. Usando baiacu. Ok, todo mundo escolhe peixe, então acho que tá bem claro. Por favor, né? Teoricamente foi até fácil. Ok, pelo menos aqui a gente teve uma escolha. Agora nas histórias que vão vir, as pessoas não tiveram escolha. Ou tiveram e não sabiam, né? A gente vai esclarecer isso agora, se foram passados pra trás ou não. É, também, pode ser isso. Vamos lá, vamos para as histórias? Bora. Vambora. Caio, sabe onde vai ter muito mais histórias de dentista e papos nossos aqui com o Dr. Golden Teeth? Onde? Onde? Sabe onde? Onde? No grupo secreto do Google Cash. Ah, agora eu te peguei de surpresa, hein? Ah, nossa, eu não esperava essa. E sabe como é que você faz pra entrar lá? Moleza! Você baixa o aplicativo do PicPay, você procura o GugaCast lá no PicPay, vai no plano de 15 pratas e você pode fazer parte dessa bolha incrível onde tem conteúdo todos os dias úteis. Ou então você vai só em picpay.me/GugaCast e vai acontecer pra você. Além disso, quando for a sua primeira vez, o PicPay vai te dar um cashback de até 10 pratas na hora que você fizer essa operação. Então é praticamente de graça. Né? É. E se você também, eu falei aqui antes... sobre criar novos conteúdos, etc. Se você é criador de conteúdo, você pode ir lá também assinaturas.picpay.com e você também pode criar o seu sistema de assinatura, ou se você dá aula particular, ou se você tem uma associação de moradores, ou, tem um monte de usos que você pode fazer de pagamento recorrente lá com assinaturas.picpay.com. E o PicPay é incrível, cara. É o canivete suíço dos pagamentos. Você pode fazer um monte de coisa com ele. Dá pra pagar boleto, dá pra pagar estacionamento, dá pra pagar bilhete único, dá pra pagar Steam. Tem um monte de coisas que dá pra você resolver com o PicPay na sua vida e tudo se torna muito mais fácil. Eu uso direto aqui, porque como eu tô morando fora do Brasil, eu acabo usando pra fazer algumas coisas que eu preciso pagar no Brasil. Você usa também o PicPay, Maurício? Cara, eu baixei recentemente, porque ainda não tive algumas coisas no Brasil. Uhum. E é uma mão na roda, cara. Realmente é muito bom. Não é? É isso. Então faça como o Dr. Golden Teeth e vem pra essa bolha você também. Caio, você faz o vem. Vem pra bolha você também. Vem! Vem! A gente precisa de histórias de namoro e relacionamentos que a gente vai ler aqui no Dia dos Namorados, no especial Dia dos Namorados. Precisamos de histórias de Copa do Mundo. Só queria dizer que nós estamos recebendo competidores fortíssimos para o programa de Copa do Mundo. Ou seja, eu já vi duas notas máximas sendo oferecidas pelo Rafael em história de Copa do Mundo. Mas o de namoro e relacionamento ainda tá embaixo, pessoal. Ainda não tá contando muitas histórias aí pro Dia dos Namorados. É, e a gente precisa que a gente vai gravar logo. E a gente também precisa de histórias sobre perrengues que você passou com dinheiro. De quando você ficou sem grana, ou então quando você tinha uma grana que você precisava gastar com uma determinada coisa, gastou errado. Sei lá, coisas envolvendo grana, conta pra gente. Perrengue financeiro. Perrengues financeiros. Muito bem, Dr. Golden Teeth. Você manda muito bem em podcasts. Não esquece de colocar um dos temas da história no subject do e-mail e fala se você quer que a gente leia o seu nome ou não. Não é pra você falar que a gente pode ler ou não. Eu falo se você quer que a gente leia o seu nome ou não, senão a gente vai mudar ele, possivelmente por Arnaldo. Beleza? Boa. Posso ler a primeira, Caio? Manda bala. Ok. Olá, Guga, Caio e Rafael. Me chamo... Não deram um olá pra você, Maurício. É, tá vendo? Te contar. Me chamo Thiago, podem usar meu nome, estamos usando. Tenho 32 anos e sou engenheiro eletricista e moro no Rio de Janeiro. A história a seguir aconteceu no tão longínquo ano de 2011, mais especificamente no final dele. A gente não vai fazer a piadinha porque o Rafael não tá aqui pra falar pra gente o que mais aconteceu no ano de 2011. Exato. Parte 1, sexta-feira, 23 de dezembro de 2011, pela manhã. Eis que desperto no meio da madrugada, pelo terceiro dia consecutivo, com um incômodo em um dos dentes da arcada superior. Para delírio dos ouvintes dentistas, tratava-se do dente 16, como vinha descobrir pouco depois. Qual é o dente 16, Dr. Golden Teeth? 16 é o primeiro molar superior direito. Olha lá! Primeiro molar é aquele que vem tipo logo depois do canino, é isso? Ou ele é lá atrás? Se você ainda tiver o siso, ele é o antepenúltimo. Se você não tiver o siso, ele é o penúltimo. Entendi, tá bom. Uma explicação idiota rápida, porque não é tão difícil assim. A boca divide em quadrante. Então ele tem quadrante 1, 2, 3, 4. Uhum. Se você pegar do lado superior direito, você vai fazer em sentido anti-horário, aí arcada 1, 2, 3 e 4. Uhum. E aí, os dentes, se você pegar o dente da frente, o central até o siso, é o segundo número com uma sequência de 1 a 8. Então, 18 é o siso, 28 é siso, 38 é siso, 48 é... Deu pra entender? Entendi. Então ele é o sexto dente do primeiro quadrante. Ah, pá, o cara é um gênio. Isso aí. Saquei, beleza. De fato, não se tratava de uma situação normal e teria de procurar um dentista. Na época, trabalhava no bairro de Botafogo, justamente em frente a uma clínica odontológica, o que trouxe um certo alívio à situação. Iria direto pra clínica, deixaria o doutor fazer sua mágica e até o almoço estaria trabalhando. Perfeito. Ledo engano. Porra, até eu que não sou profissional sei que você tava totalmente errado nessa... Não é assim, cara. Não é assim. Porra, esse plano aí já tava errado desde o início. Ao chegar, fui prontamente encaminhado para o consultório de um dos nomes recomendados. Afinal, por ser em frente ao meu trabalho, muitas pessoas se consultavam ali. O doutor, cujo nome não me lembro, observou, fez um exame de imagem, perfurou o dente e chegou à conclusão de que seria necessário um tratamento de canal. Teríamos que agendar para a primeira semana do ano seguinte. Dr. Golden Teeth, o que é um tratamento de canal? Cara, tratamento de canal é basicamente a eutanásia odontológica. que consiste... Você mata o dente, basicamente, né? Consiste em você matar o dente. O motivo disso, normalmente, porque... É, se você tiver uma inflamação ou uma infecção na polpa do dente, que é o nervo, você não tem como tratar isso. Então a única forma que você tem é de você arrancar o nervo fora com tratamento de canal e obturar o dente. Ele vai lá no final, né? Ele pega uma... É uma mola, né? É uma lima, né? É. E ele vai até o final do dente, né? Ele entra pela raiz do dente e puxa toda a meleca que tem lá dentro. Ele faz um buraco na coroa do dente, tipo na parte mastigatória, onde você morde. Que gostoso. Ele dali, ele perfura o dente até chegar no, na câmara da polpa, que a polpa não é tecido duro, né? Então na hora que você sente que você, na broquinha, você sente um vácuo, ou seja, que você de repente caiu num vazio, é ali você chegou no nervo, e ali você tira. É quase você fazer uma fundação de um prédio, vamos dizer assim. É, eu fiz um tratamento de canal uma vez, e esse meu dente, a raiz dele, ela dava uma voltinha no final, ela fazia uma espiralzinha no final. Que bonito. Que gostoso. E aí eu fiz o tratamento todo e tal. E outra, era uma época que eu tinha muito pouco dinheiro. Muito pouco dinheiro. E aí eu fiz um tratamento com um amigo, que tinha acabado de se formar. E ele fez o melhor que ele pôde, sem brincadeira. Sim. Mas doeu pra caramba, foi longo pra caramba. Ele meio que não sabia o que ele tava fazendo, mas foi até o fim. Depois de um tempo eu descobri, eu não tive dor na verdade, mas depois de um tempo, em algum momento eu fiz uma radiografia e descobri que o cara tinha deixado um pedaço lá do nervo, da meleca lá, não sei o termo técnico. Sim, entendi. E aí eu tive que fazer todo o tratamento outra vez, teve que abrir tudo de novo, ir lá até o fim, e levou horas porque não era fácil. É, mas assim, se o teu colega era recém-formado, realmente é difícil, cara, quando a raiz tem curva... É bem complicado de fazer, né? Todo mundo que faz, não. É, mas ele fez o melhor que ele pôde. Ele avisou que ele não sabia e tal. Assim, foi diferente, assim. Não foi cagada dele, entendeu? Ele sabia o limite dele, né? Ele falou, eu vou resolver até onde eu consigo, que é até aqui. E a verdade é que, assim, eu nunca mais tive dor nem nada. Eu só fiz de novo por uma questão de cuidado da outra dentista, assim. De, olha, eu acho que é melhor tirar isso aqui, porque um dia pode começar a doer. Exato, é. E aí a gente fez. Bom, ele agendou o procedimento pro ano seguinte e foi trabalhar. Parte 2. Sexta-feira, 23 de dezembro de 2011, tarde. Peraí, isso aqui foi... É a mesma tarde, no mesmo dia. É o mesmo dia. Ok. Já comecei a entender a história, vambora. Nem li o resto. 3 horas e meia após sair da clínica, a dor não só volta, como grita a plenos pulmões. É o soco do Mike Tyson no seu dente. Estava piorando e o local onde mais cedo estivera já estava fechado por conta do final do ano. Só pra constar, parabéns pelo pretérito mais que perfeito. Tipo. É mesmo, nem me toquei. Maurício já tá preparadíssimo pra esse programa. O cara estudou, o cara estudou as conjugações todas. Galera tá indo, eu já tô voltando, rapaz. O último atendimento havia sido justamente o meu na parte da manhã. Estava impossível seguir trabalhando, e não havia a menor possibilidade de esperar até o próximo dia útil. Pesquisei por consultórios com atendimento 24 horas, tá aí um, deixa eu até anotar aqui, nome do capeta. Ah, não! Dentista 24 horas. Liguei para alguns próximos, e em poucos minutos, já estava me despedindo dos colegas e seguindo para o tão desejado e agora urgente tratamento. Olha, achou uma clínica 24 horas? Isso é difícil de achar pra caramba. 23 de dezembro, né? É. A gente deve ter ficado tão feliz quando o cara ligou. É mesmo. Assim, vai pagar um bom peru, né? Pegar horário noturno é salgado. Ao chegar no consultório, fui pronta e simpaticamente recebido pela recepcionista, que anotou meus dados e me pediu que aguardasse um pouco, pois era o próximo paciente. Fiquei por um tempo observando a decoração do local e um pequeno quadro me chamou a atenção. Cheguei mais perto para ver e percebi que se tratava de um holograma com a cabeça do Mike Tyson ostentando um belo dente quebrado. Genial. Que pariu, velho. Eu achei interessante o holograma. Tipo o quê? Star Wars? Que era aqui na sala dele? É, mesmo. Achei espirituoso, mas na verdade aquilo era uma mensagem do universo me dizendo que havia algo errado naquele local. Mensagem que não entendi naquele momento. É por isso que era um holograma. Veio da rebelião, entendeu? É, exatamente. Fui despertado do transe que estava ao ver a imagem do Tyson por uma voz masculina, que chamava meu nome. Olá, sou o Dr. Thiago, disse ele. Mas depois desse dia, só me refiro a ele como o Dr. Mengele. Nossa senhora. Ok, Dr. Mengele. Em que posso lhe ajudar? Contei a ele toda a história. Dor, dente, canal, mais dor. Sem pestanejar, ele pediu que abrisse a boca e começou a mexer nela. Sem luvas, claro. Ai. Nossa senhora. Achei estranho, mas sei lá. Deve ser um dentista roots. Eu vou anotar aqui, médico sem luva. Peraí. Ah, porra. Não, essa realmente vale. Médico sem luva vale. Dr. Mengele sem luvas. Após fazer o exame, a conclusão acadêmica foi... É, está realmente uma merda. Vamos ter que fazer um canal. Sim, os termos científicos foram esses. Achei graça e creio que foi a última vez que sorri naquele dia. Caraca. Ah, está uma merda é um diagnóstico. É, verdade. É um diagnóstico preciso. E às vezes, como a gente viu aí, é um tratamento. Dr. Mengele explicou que teria que fazer um tratamento de canal e no que consistia. Até então não fazia ideia. A gente já aprendeu aqui. Separou seus instrumentos, pegou uma agulha fina para aplicar anestesia e, de repente, não era anestesia. Dr. Mengele começou a fazer o procedimento. A agulha fina, que pensei ser para injetar o anestésico, era, na verdade, o instrumento utilizado para retirar o tecido inflamado. Meu Deus! O quê? Caralho! Tá que pariu, o cara fez o canal sem anestesia. Dr. Golden Teeth, pode isso? Cara, não, né? Porra, eu não entendi por que o cara não fez anestesia. Não faz sentido isso. Mas se o cara tem de sem luva, ele não conhece anestesia, deve ser isso. Sim, ele começou a enfiar a agulha no dente repetidas vezes, sem qualquer anestesia, e dor não define a sensação. Fui atacado por alguns minutos, pois também me recuso a chamar aquilo de tratamento, e em dado momento, soltei um leve gemido de dor. Eis que Mengele, fazendo jus ao nome, olha pra mim e fala, isso, aqui é onde os fortes gemem e os fracos choram. Caralho, velho. Não, aí eu levantava e dava um soco nele. Não, vocês são loucos, cara. Eu também. Eu levantava e dava um soco. Cara, eu já tive um paciente que levantou da cadeira e saiu assim, puto. Eu já fui esse paciente. Você já foi esse paciente? Teve uma vez que eu levantei, era lá em Brasília, você conhece, eu morava no Guará. Certo. E aí eu fui no dentista, aí o dentista começou a cutucar meu dente, eu levantei e saí correndo. E só parei de correr quando eu cheguei em casa. Nossa. Eu cheguei em casa, me tranquei no banheiro e comecei a chorar. Nossa, não, mas o seu caso foi mais tenso, o meu foi assim. Eu tava na clínica, chegou o paciente marcado, mas o cara já chegou full pistola no consultório. Uhum. Mal deu boa tarde pra mim, sentou na cadeira. Aí assim, você pegou, ah, sim, pois é, primeira vez, nunca tinha visto o cara. Ele, ah, o que eu posso te ajudar? Ele, não sei o que lá, porque minha esposa mandou vir aqui, porque eu tenho que tirar o dente, eu não quero tirar porra nenhuma, essas merda aqui, não sei, xingando igual um maluco. Uhum. E aí eu fiquei assim, tá, mas qual que é o problema? Porque eu tô fazendo tratamento em outro dentista, ela pediu pra tirar o dente, só que lá era um encaminhamento, né? Uhum. Resumindo a história, não, tá, ok, vamos começar o procedimento. Aquele cara realmente não queria estar lá, normalmente nenhum paciente quer, mas aquele tava especial. Cara, na hora que a agulha encostou nele, ele deu um grito, assim, o grito dele foi desproporcional à agulha. Tipo, assim, tudo bem que eu entendo que muitos pacientes acham que a gente é insensível, mas tem hora que a gente sabe que aquele procedimento não dói tanto quanto a reação do cara. É muito mais medo do que dor. Uhum. E aí, meu irmão, o cara botou as mãos pra cima, levantou e saiu do consultório xingando. Ah, não vou fazer essa merda. Eu olhei pra secretária e falei, deixa aí. Deixa quieto. Acontece. Se tu tentar trazer o cara de volta, o cara bater em alguém aqui dentro. Mas, enfim. Que situação. Continuando aqui. Aquela altura já não tinha mais força para reagir. Estava anestesiado pela própria dor quando o tratamento terminou. Parte 3. Sexta-feira, 23 de dezembro de 2011. Noite. É o mesmo dia ainda. Que dia desgraçado na vida de pessoa, cara. Nossa senhora. Ao final, estava esgotado e chorava de um olho só. Notei que o dentista estava com um bloco de receituários em mãos e falou: realmente estava uma merda. Vou deixar um curativo, porque ainda vai sair sangue e um monte de bosta daí. Vou te receitar uns remédios e volte daqui a 15 dias. Nem fudendo, pensei. Aqui tem um antibiótico e um analgésico forte para você tomar, além de uma injeção para te ajudar com a dor de hoje. Ok, o senhor sabe de alguma farmácia próxima que aplique a injeção? Nada disso, eu mesmo aplico. Ah, Dr. Mengele. Senhores, não fazia a menor ideia que dentistas aplicavam injeções. Até hoje, não sei se podem fazer... Ah, Dr. Golden Teeth. Dentistas podem aplicar injeções? Cara, intramuscular sim, não é uma prática comum, mas intramuscular sim, se a pessoa tiver treinamento. Agora, normalmente, na veia, nunca vê. Uhum. Às vezes a gente tira sangue do paciente, em alguns determinados procedimentos a gente faz pulsão sanguínea. Não pra fazer exame, mas pra outras coisas. Uhum. Mas... Que outras coisas? Peraí, que outras coisas? Se não é pra fazer exame, o que você vai fazer com o sangue do cara? Você viu que ele foi, né? Você viu que ele se viu. Não, pra outras coisas, tá. Aí ele continuou. Não, é porque é muito específico. Peraí, você falou... Peraí, rapidão. Você falou para fazer punção sanguínea ou para fazer poção sanguínea? Não, é tipo tirar sangue, mesma coisa, punção. Ah, não é um feitiço. Não, poção sanguínea. Punção sanguínea, para tirar sangue. A gente tira sangue para alguns procedimentos cirúrgicos, a gente usa o sangue do paciente, usa uma centrífuga para poder formar colágeno. E esse colágeno usa em alguns tipos de cirurgias. Ah, entendi. Então é pra isso. Okay. Então não é pra tudo, não. Às vezes utiliza. Então, alguns dentistas que trabalham com cirurgia sabem tirar sangue, né? Mas eu por exemplo, tirar sangue pra mim não é problema, mas eu nunca apliquei nada endovenoso. Agora, injeção intramuscular, tipo injeção na bunda, essas coisas, isso é tranquilo, teoricamente. Ok. Quer dizer, é raro a gente ter que dar medicação intramuscular. Mas eu nunca precisei dar em nenhum paciente a injeção intramuscular, mas teoricamente não é difícil de aplicar. Ok. O cara vai na farmácia, porra. Com farmacêutico, o dentista não vai saber fazer. Espero que sim, né? Dentista faz isso na gengiva, cara. Não vai fazer na bunda, porra. É muito mais difícil, faz no pior lugar. Ok. Continuando aqui. Ok, respondi receoso e olhando pra porta. Considerei correr, mas juntei o que me restava de coragem e levantei a manga da camisa. Você está dirigindo? Perguntou o algoz. Sim, confirmei inocentemente. Então não posso dar no braço. Você vai ter dificuldade para dirigir, meu Deus. Terá de ser na bunda. Nessa hora, o departamento de vai dar merda emitiu alerta máximo. Mas, o que mais pode dar errado, não é mesmo? Fui para o mais próximo da porta, mais por instinto do que por um ato pensado, e abaixei minha calça, pensando na merda de situação que estava e aguardando que a injeção fosse rápida. É o típico momento que o cara imaginou, se vier uma rola, é menos problemático. O cara já tá tão derrotado que ele já tá... Essa situação que ele tá aceitando, que o dentista tá falando esse monte de absurdo pra ele tá aceitando, é porque o cara já tá derrotado, entendeu? Já quebrou o espírito dele. Ele aceita o que vier. Eis que, pra minha surpresa, toma um grande tapa na bunda, seguido de uma injeção e a declaração de pronto, acabou, do referido doutor. Isto mesmo. Tomei um vai danada antes da injeção. Aquela maciada na carne. Fiquei alguns segundos ainda entendendo o que havia acontecido. Me recompus, peguei o receituário, fui para o carro e fiquei lá por algum tempo em posição fetal, me sentindo sujo e invadido. Chovia. O nível dos e-mails aumentou absurdamente. Né? Nossa senhora, cara. Epílogo. Nos dias que se seguiram, tomei os remédios indicados, sendo que um deles, o analgésico forte, me deixou louco de um jeito que não condizia passar o Natal na casa da família da namorada. Mas isso é outra história. Por favor, manda pra gente. Sim. Realmente deu um barato diferente. Ah, era dia 23 de dezembro, né? Nossa, Natal deve ter sido qualquer coisa. Após 15 dias, retornei ao primeiro dentista, o que me foi recomendado, e contei minha história triste que o aterrorizou pelos requintes de crueldade. Apesar de tudo, fui informado que o canal fora bem feito. Pô, pelo menos isso. Oh, olha lá. Olha aí. Doutor Mengele nunca ligou ou mandou flores. Valeu, Thiago. Excelente história. Parabéns, Thiago. Parabéns. Caio, leio o próximo aí. Leio. Olá, meninos e possível convidado. Olha lá, agora você recebeu um olá. Olá. Sou de Cambé, Paraná, e meu nome é Charlie Brown. Queria contar minha mais louca história, que envolve um amor, um dentista e um dente quebrado. O ano era 2002 e eu estudava ciências contábeis em uma faculdade de Rolândia, que a gente brincava que era daquelas que se deixar cair o RG na frente, eles te ligavam dizendo que você estava matriculado lá. Para se localizarem no tempo, foi o ano em que o Brasil realmente jogava futebol e foi campeão do mundo pela quinta vez. Lá em Rolândia, eu conheci a Lucy, morena linda, de sorriso único e uma exclusiva simpatia cativante e apaixonadora. Ela era singular. A gente escolheu bem o nome aí, hein? Dia a dia, eu me dedicava àquilo que era o maior motivo da minha ida à faculdade, conquistar aquele coração quanto antes pudesse. E estava conseguindo, um passo de cada vez, para não dar com os burros na água. Fui me aproximando e consegui marcar um encontro com ela na cidade onde morava. Nossa, Jaguapitã. Cidade pequenininha, de uma avenida só, do interior do Paraná. Cara, é impressionante quanto a gente é ouvido no interior do Brasil, né? Exato. No episódio de Dia das Mães, a gente recebeu vários e-mails dos lugares mais remotos de Santa Catarina, e agora é isso. Só eu colocando Mococa no mapa e trazendo todo mundo do interior aqui. Caio, Mococa deve ser Nova York, perto de Jaguapitã. Lá tem mais do que uma avenida. Posso botar uma cidade também no mapa? Eu nasci, morei em Brasília minha vida inteira. Provavelmente essa vai ser a primeira vez que essa cidade vai ser mencionada em qualquer podcast mundial. A cidade chama São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul. Se tiver algum ouvinte de São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul, dá um salve pra gente aqui. Eu sei que a gente vai ouvir. Eu quero saber se tem algum ouvinte canhoto em São Luís Gonzaga. Porque tem que ter dois filtros. Eu sou canhoto, mas eu não sou ouvinte de São Luís Gonzaga, eu só nasci lá. Continue aí, Caio. Tudo combinado, aguardava ansiosamente o sábado à noite. Impreterivelmente, seria naquela noite que conseguiria dar meu primeiro beijo nela e finalmente a conquistar. O tempo não passava. Aquela manhã de sábado passou arrastada. Mais devagar que tartaruga com preguiça. Resolvi então, ainda empolgado pela vitória do Brasil na Copa, ir jogar aquela pelada com os amigos no clube, para ver se passava o tempo mais rápido. E realmente funcionou. Me divertia muito, meu time dos sem camisa estava ganhando, tudo ia bem. Até que numa disputa de bola, desequilibrei e o joelho do adversário acertou bem na minha boca. Puta que eu pariu. Quando é um dia importante, gente, fica dentro de uma bolha, por favor. Se tranca em casa e fica longe de qualquer coisa cortante, lugar que você pode escorregar. Caramba. Nossa senhora. Né, o joelho do adversário acertou ele com força. Com tanta força que meu dente da frente simplesmente caiu. Nossa. Sabe aquela cena de filme que o ator roda a língua na boca procurando entender o que realmente aconteceu? Foi exatamente minha atitude naquele momento. Primeiro achei um dente perdido na boca e depois um buraco enorme. Nossa. A minha cabeça nesse momento só pensou no encontro com a Lucy. O coração bateu triste, frustrado com a derrota que havia sofrido. Afinal, aquele beijo tão sonhado que estava praticamente a umas horas de distância se afastou infinitamente. Quem beijaria um desdentado? E ainda com a boca inchada? Ah, vai micareta que sempre tem. Procurei socorro em um dentista que fez os primeiros socorros e disse que nada podia mais fazer naquele fim de semana. e eu deveria procurar um especialista que a solução seria uma restauração ou implante. Olha aí. E o encontro com a Lucy? Liguei para ela e contei o que havia acontecido. Ela me perguntou se estava bem, se estava em condições de ir para Jaguapitã assim mesmo. E foi assim que descobri que ela também estava de coração mole por mim. Não resisti e fui assim mesmo. Ah, que fofo. Chegando lá, ela me viu e nem me esperou eu contar como tudo aconteceu e começou a rir um monte. Nossa. Nunca vi alguém rir tão descontrolado a ponto de mal conseguir respirar. Passado esse momento de êxtase, de felicidade pela desgraça alheia, fomos a uma sorveteria, pois era naquele momento o que estava autorizado a tomar por recomendação do dentista. Na sorveteria, estávamos conversando há meia hora já, quando do nada senta um rapaz na nossa mesa. Vamos chamá-lo de Snoopy. Snoopy. Estranhei. A presença dele durou somente 30 segundos. Ele veio com um papinho que era para eu tomar cuidado, que em cidade pequena todo mundo conhece todo mundo. Levantou, pegou a coca que estava na nossa mesa e jogou ela na minha cara. Caralho! Meu Deus! Caraca! Não. Ó, isso é uma coisa interessante. Eu vou contar uma pequena história, side story aqui. Eu sou de Mococa, que onde na região ali é a maior cidade. E tem um município que é... Como chama? Município que é filho de um outro? Tinha um município, né? Era um vilarejo numa boa, que era Igaraí, que fica do ladinho de Mococa. Tinha uma amiga minha melhor amiga na época, Marcela, que morava em Igaraí. E aí eu fui com ela uma vez pra dormir na casa dela no final de semana e tal, que ela falou, não, vou te apresentar umas amigas minhas, isso aí que tem. E aconteceu quase que exatamente a mesma coisa. A gente tava sentado numa lanchonete. Caralho. Chegou um cara, falou, a gente tá ligado que você é de fora, folga não, esses caras aí de Mococa vêm aqui pra pegar nossas mulheres, tá errado. E aí, tipo, só que ele não foi escroto que nem o Snoopy de jogar a coca em mim, mas foi isso, tipo, o cara meio que tentando mijar em mim pra demarcar a território. Te intimou de graça. Caramba. Exatamente. Então isso é uma coisa normal de cidade pequena, é isso que você tá querendo explicar? De cidade pequena é exatamente normal. Na cabeça desse cara, as mulheres da cidade pequena são reservadas para eles. Exato, porque já tem tão poucas que, né, não pode exportar. Uhum. O problema não é ir na cidade pequena, o problema é você sair com a mulher da cidade, sendo um forasteiro. Sim. Exato. Ele continua aqui. Ele queria briga, mas não sou desses que saem dando socos na cara das pessoas, como o Corraine faz nos sonhos dele. Isso é a outra side story. Eu odeio dar soco em pessoas, eu não gosto de soco. É que bom, né? Não, é que sempre que eu tive que brigar na minha vida, eu sou o cara que derruba e imobiliza, né? Eu acho soco meio... Eu não gosto de soco. Mas um dia eu sonhei que eu tava dando soco em todo mundo, inclusive entrei no banco, dei soco em um monte de idoso. Foi interessante. Snoopy era ex-namorado da Lucy. Ah. Estava putaço que tinha visto um carinha da outra cidade. Mas a Lucy também podia ter sido esperta de não ir no mesmo lugar do ex-namorado dela também, né? Mas nessa cidade pequena, todo lugar é o mesmo lugar do ex-namorado. É, verdade. E talvez também essa tenha sido exatamente a intenção. Né? Pro cara já ficar no lugar dele. Dois eventos péssimos no mesmo dia. Estava hashtag chateado em 200%. É claro que não rolou nada. Faltei as aulas por 2 semanas. Tempo suficiente para conseguir fazer a restauração. Fiquei sem ver a Lucy por esse tempo. Mas mantive contato com ela todos os dias. Naquela época era e-mail. Interurbano era inviável e não existia zip-zop. No mesmo dia em que estava com o dente restaurado e a boca sem estar inchada, liguei para Lucy. Combinamos de nos encontrar novamente. Estava empolgado. Me arrumei e fui me encontrar com ela. Estacionei em frente à lanchonete. Ela estava na companhia das amigas, já se levantou e veio de encontro a mim de braços abertos e com um sorriso encantador. Os dois, né? Sorriso encantador. Exato, exato. E este foi o momento que aconteceu algo que menos esperava na vida. Não, você não leu errado. Algo que menos esperava na vida. Snoopy, o ex-namorado ciumento, jogador de Coca-Cola, na cara dos outros, apareceu do nada e me deu um soco na cara. Nossa, cara. Conseguindo arrancar o mesmo dente que acabara de ser restaurado. Caraca. Que pessoa desgraçada, cara. Novamente fiquei sem beijar Lucy naquele dia. Mas, para que não fiquemos somente na tragédia, depois de superar o segundo tratamento de restauração no dente, finalmente nós ficamos juntos e estamos felizes até hoje. Aê, aí, parabéns. Muito Nossa bom. Nossa senhora, que susto, velho. Podia ter processado o Snoopy. Dr. Golden Teeth. Vamos lá. O que acontece quando cai um dente seu inteiro desse jeito? Dá pra pôr de volta no lugar? Dá pra você plantar ele de novo, igual uma árvore? Igual uma árvore. Cara, se soltar o dente com... Assim, é possível. Existem algumas coisas que se faz que quando você tem uma avulsão do dente, que é quando ele sai todo, você primeiro tem que guardar ele em um lugar... Existem alguns meios líquidos que a gente recomenda colocar. De preferência, leite. Uhum. Ou, por mais nojento que isso pareça, saliva. Uhum. É meio escroto, mas tipo, se você não tiver nada, coloca o dente dentro da boca e vai. É escroto, uhum. É muito escroto isso, mas é o que se recomenda. Ok. E dependendo da idade, quando o paciente é mais novo, você consegue colocar ele no alvéolo, aí você faz uma contenção, tipo, coloca uma resina pra segurar nos dentes do lado, e às vezes o dente consegue firmar de novo. O problema, assim, o dente perdeu a vitalidade, né? Porque o dente arrancou fora, uhum. E aí... Pode ser que no futuro você acabe tendo que fazer um tratamento de canal. Aliás, tratamento de canal de dente, se você conseguir reimplantar o dente, você vai ter que fazer canal dele. Uhum. E fazer um acompanhamento radiográfico para ver se esse dente não vai sofrer nenhum problema depois. Ele pode dar reabsorção e a raiz começa a reabsorver. Então, assim, dá para reimplantar, mas o prognóstico é dos melhores. A outra solução é implantar um dente... Uma prótese mesmo. Colocar um implante, é, exato. Dependendo como for, coloca o implante direto. Acho que hoje em dia seria o mais recomendável. Um paciente adulto, com certeza. E aí é um parafuso, né? E aí é um parafuso, é. Um parafusinho de titânio. Você põe uma bucha e um parafuso. A bucha é o osso do homem. É mesmo? Você parafusa direto no osso? Não, assim, você praticamente, vamos colocar, como é que eu posso dizer isso? Você tem que fazer o preparo... Você tem que fazer o passo de rosca. Existe uma sequência de brocas, uhum. Que dependendo do tamanho do dente ou qual implante você vai usar, tem vários diâmetros e vários comprimentos. Você, uhum. Na radiografia, você consegue avaliar o que você tem que usar. Não é muito diferente do que na parede, vamos dizer assim, sabe? Você tem uma sequencinha de broca para poder alargar o tanto que precisa. Uhum. Então você alarga e depois o parafuso ele vai direto no osso. Mas não tem o que seria a bucha, não tem. Ele vai, o implante ele é... aparafusado em contato direto com o osso. Entendi, é tipo marcenaria. É tipo marcenaria. Ok. Não, você já entendeu que o Guga te trouxe aqui hoje só pra ele fazer todas as referências, né, comparando dentistas a pedreiro, marceneiro, construtor civil, e você aceitar todas elas. Já entendeu, né? Pô, mas é uma boa analogia. Você vai falar o quê? É, enfim, encaixar em caixa. Então, é que o Caio tá falando isso porque eu tenho uma analogia que eu sempre falo, que o que o dentista faz no seu dente, o pedreiro faz no asfalto. E é verdade, cara. Como é que você conserta um problema no asfalto? Você vai lá, faz um buraco maior e depois tapa ele mais bonitinho. Não fica igual, mas fica ok, dá pra usar. No dente é a mesma coisa, cara. A muito grosso modo, sim. Então, mas eu não tô falando mal do dentista, eu tô falando bem do pedreiro, é só isso. Dentista faz isso num negócio microscópico, é muito mais difícil. É, do mesmo jeito que tem aquelas pessoas que fazem mini comida, dentista é um mini pedreiro? É um mini pedreiro, é um pedreiro bonsai. Eu vou anotar aqui pedreiro bonsai. Você me deu essa. Pedreiro bonsai é quase uma camiseta. Dr. Golden Teeth, lê o próximo aí pra gente. Vamos lá. O sequestro relâmpago. Olá, me chamo Bruno, tenho 19 anos e sou do Rio de Janeiro. Podem citar meu nome. Capítulo 1. Alvo detectado. Minha história começa quando eu, garoto faceiro, caminhava pelas ruas de Nilópolis, terra de Márcios Melhem e Neguinho da Beija-Flor. Quem é Márcios Melhem? Não faço ideia. Não, aquele lá que fazia o gordo magro, o gordo olhando o rassum, é, o Márcio Ele mesmo. Agora, Neguinho da Beija-Flor, se você quiser, eu te explico quem é. Não, eu também lembro quem é. O nome dele é autoexplicativo, é o neguinho que canta as músicas da Beija-Flor. Não é que ele beija a flor, que ele vende da Beija-Flor. Você chega lá, tem o cara baixando e beijando as flores. Ah, agora tudo faz sentido. Eu havia ido pagar uma conta pra minha mãe enquanto andava rumo ao ponto de ônibus para me deslocar até minha residência. Pensava na vida, problemas, soluções e tudo mais que ali importava. Até que um homem... O que eu chamo de manhoso feio, de vestimentas laranjas, roupa surrada, cheiro de cigarro, olhar odioso, voz fã e postura curvada, me parou. Moço, me perdoa tomar seu tempo, juro que vai ser rápido. Estou quase sendo demitido e preciso de você para não passar por isso. Pode ir ali comigo preencher uma ficha? Caraca. Tomado pela falta de atenção e estômago vazio, não tive a comum atitude de dizer, estou com pressa. Talvez tenha sentido pena do rapaz, pois estou desempregado e não queria ser a causa de mais um humano mergulhado neste mar de improdutividade. Aceitei e fui. Capítulo 2. Para onde você está me levando? Rapidamente, o manhoso fake me disse: vem comigo. E começou a andar na frente. Percebendo o tamanho da merda que havia feito, comecei a inventar histórias para logo após ir embora e deixar sozinho. Eu tenho um filho que está passando mal me esperando para ir no médico. Minha mãe precisa sair para trabalhar. Meu pai não gosta de mim e me atrasar estragaria a nossa relação. Tudo isso foi respondido por um: fica tranquilo, vai ser rápido. O estelionatário, ele é genial, cara. Porque assim, esse cara, ele podia simplesmente conseguir ir embora. Ele podia simplesmente virar as costas e ir embora. Exato. Só que o cara consegue mentalmente não permitir que o cara faça isso. É impressionante isso. É foda. Só queria aqui deixar uma estratégia. Se você caiu nesse papinho de, ah, não, me segue, vamos pra tal lugar. Primeiro bar que você encontrar, entra e pede um bolovo. Aí você desestabiliza o cara que tá, tipo, agindo a sair, sabe? E ainda come um bolovo. E ainda come um bolovo, né? Porque, puta merda, coisa maravilhosa. O sujeito trajando laranja começou a andar entre barracas de camelôs. Chegando a um beco e entrando lá, indaguei-lhe: parabéns pelo uso da mesóclise. Para onde está me levando? Ele me disse que seria rápido e que teríamos que entrar num shopping. Um shopping? Onde caralhos você trabalha? Ali na XXX Odonto. Mas que é Odonto pornô, essa porra? Não, é que a gente precisa dar um nome pra XXX Odonto. Vamos chamar de Manhoso Odonto. Manhosodon. Nome protegido por razões legais. Ali começara o meu pavor. Capítulo 3. Querem roubar meus dentes. Meu Deus. Caraca, agora ficou realmente punk. Cerca de 5 minutos da caminhada depois, chegamos ao lugar. Uma clínica odontológica. Até aí tudo bem. Vi vários funcionários vestidos como manhoso fake, porém muito mais apresentáveis. Disse para ele que meu filho estava em estado grave e minha mãe já havia perdido a hora de trabalho. E o rapaz disse: espera, já vai ser atendido. Me dá aqui sua identidade. Identidade que eu burramente segurava em mãos. Nossa. Caraca, velho. O fake se retira da sala. Pô, o cara entregou a identidade, mano. Até que pariu. Nossa, cara. Atendido? Pensava eu. Já louco de vantagem ir embora. O maldito sabia da possível ruína da minha pseudo-família e não ligava. E para aumentar o favor. Lembra da conta do início? Então, eu não cheguei na lotérica a tempo de pagar. E como desleixado que sou, o dinheiro estava na identidade. Nossa, não. Ele retorna e me puxa, me levando a um corretor com algumas portas para salas espalhadas. E puxa para dentro de uma, na qual percebo uma maca de dentista e uma senhora sentada, e me empurra para a maca. Lá eu tombo, a mulher abre minha boca e começa a mexer. Caralho, cara! Meu Deus, cara. Eu já não sabia mais onde estava e que fim levaria. Naquele momento, meu filho fake já estaria morto e minha mãe desempregada e minha identidade roubada por manhoso. A mulher me manda levantar, diz que precisa de um aparelho e assina um papel. Grita pro manhoso fake e retira suas luvas. Oh, pelo menos ela tava de luva. É, pelo menos tá de luva, tá melhor do que o Mengele. É. É verdade. Amedrontado, vejo meu sequestrador e digo: me dá minha identidade. Ele assina que sim, puxa do bolso e me entrega. Capítulo 4. A triagem do albergue. Olha o albergue aparecendo aí. Pô, o cara não foi embora? Pois é, eu acho que no fim das contas o cara conseguiu vender aparelho pra ele, né? Acho que essa é a ideia, é. Ele me leva até uma escondida e minúscula sala, onde uma loira mulher escreve algo no computador. Ele pede que eu me sente e em seguida imprime uma folha que, para o meu pavor, tinha meus dados e uma versão recortada da minha foto 3x4 da RG. É o seguinte: vi que você precisa de mais de nós, posso fazer uma promoção maneira e assim fecharmos um tratamento, ok? Quase carioca, cara. Já sabendo que teria meus dentes vendidos, perguntei: quanto? R$400 à vista, pegar ou largar. Coincidentemente, a grana que ele tinha na carteira, né? Né? Desconverso e digo que não tenho dinheiro, por mais que a oferta seja tentadora, o que era verdade, visto que o preço de colocação do aparelho odontológico, até que receba a confirmação que meu cu não seria perdoado. Mas ele tava interessado em colocar aparelho, não entendi essa porra. Não, ele não. O cara falou: é, tá aí, uma promoção boa de aparelho, vou colocar. Fica bom, fica bonito. Tem sim, Bruno. Já vi dentro da sua identidade, você não tem desculpa. Meu Deus. Caralho, velho! O cara foi intimado a pagar. Era o fim pra mim. Levantei, passei por manhoso fake que me chamava dizendo: moço, e o meu emprego? Saí correndo daquele albergue dentário e peguei o primeiro ônibus à vista, prometendo a mim nunca mais parar para ninguém com pranchetas na rua. Essa é a minha história. Perdoem a falta de clímax, que seriam meus dentes arrancados. É, realmente, faltou isso. E a narrativa ruim. Espero que leiam e gostem. Vinha num período muito difícil e as coisas começaram a dar certo. Estar no podcast que tanto amo seria um sinal que a maré realmente virou pro bem. Um abraço. Ô, lobo. É. No fim das contas, ele foi pro caminho certo, mas ele ficou pagando pra ver e quase que roda. Caraca, velho, que loucura. Lê o próximo aí, Guga. Olá, meninos do GugaCast. Me chamo Bia, tenho 23 anos e minha história sobre dentista aconteceu no ano de 2016 em Fortaleza, Ceará. Se alguém de Fortaleza que está ouvindo conhece os envolvidos, já peço desculpas. Por favor, eu não sou esse tipo de pessoa. Minha mãe, eu preciso explicar antes que a gente fique parecendo uma família de malucos. É uma pessoa muito entusiasmada com as coisas, apenas seguindo os impulsos do coração. Meu tipo de gente. Então é comum que ela, do nada, invente novos lugares pra gente ir, produtos pra experimentar, ou tendências pra seguir, etc. É o sogro do Rafael também, né? Ele adora um bom negócio. Foi assim que, certo dia, ela chegou em casa dizendo que tinha descoberto um consultório de dentista ótimo. Segundo minha mãe, era um lugar onde vários dentistas, cada um com sua especialidade, que trabalham nas clínicas chiques de plano de saúde, tiram um por fora fazendo atendimento particular. Dr. Golden Teeth, essa história confere? Existe isso? Cara... Primeiro que você não ganha muita coisa no plano de saúde, não, né? É, eu não entendi isso de clínica chique de plano de saúde. É o contrário, normalmente, né? É, normalmente sim. É porque às vezes o cara faz a clínica chique, entendeu? Sei lá, de vez em quando a clínica tá aberta há pouco tempo e o cara começa o plano de saúde pra ver se enche a gente e depois tira. Uhum. Mas plano de saúde no Brasil paga muito mal, mano. Muito sim. Mal. Então, assim, bom, depende também do que o cara quer dizer com clínica chique, né? De vez em quando ele faz uma decoração boa, mas o caro da clínica, que é o equipamento, não é dos melhores. Também tem isso, né? É. Coloca uns pilar grego ali e pronto, chique. É. Sua madrinha me contou que foi lá semana passada, fez um clareamento e ficou perfeito, a gente tem que ir. Ok, é tipo, alguém que quer ir ao dentista, tá vendo? Olha lá. Olha aí, raro. Era o que ela repetiu milhões de vezes durante 2 semanas que eu fiquei enrolando pra não ir. A clínica só funcionava no domingo de manhã, sem consulta marcada. Meu Deus. Era uma igreja, será? Por isso que era bem decorado. É, exato. Era ordem de chegada e vagas limitadas. E minha disposição pra acordar cedo no domingo pra ir no dentista era zero. Cara, só um detalhe. Clica chique que é por ordem de chegada, já não bate a informação. Já não bateu. No quarto domingo, depois da ida de minha madrinha no tal dentista, minha mãe me convenceu a ir. A matemática da minha mãe foi a seguinte. Se o atendimento começa às 7 horas, nós tínhamos que chegar lá no máximo às 6h30. Pra isso, tínhamos que acordar às 5 da manhã, pra dar tempo de nos vestir, pegar um ônibus e chegar lá antes das outras pessoas. Ai, meu Deus. Tá cada vez mais parecendo com uma igreja. É. Então fomos lá, e eu apenas seguindo minha mãe, porque não sabia onde era a clínica e porque minha alma havia ficado em casa dormindo. Estava lá só o meu corpo. No ônibus, mãe começa a cochilar. Que engraçado falar assim, né? Mãe começa... É. Mãe começa a cochilar, de repente ela acorda e pergunta. Onde a gente tá? A gente passou do ponto? Como é que você deixou a gente passar do ponto? A gente vai chegar atrasada? Perdeu a consulta, meu clareamento! Eu tentei lembrá-la que não sabia onde era o dentista. Sendo assim, não sabia onde era o ponto, mas ela foi lá pra frente gritar pro motorista parar o ônibus. Quando descemos, minha mãe olhou pro lado e concluiu que não sabia onde estava. Vamos pedir uma informação. Mas pra quem? Estávamos em uma região comercial, domingo, 5h50 da manhã. Eu tenho quase certeza que eu vi uma bola de feno passando no fim da rua e só. Foi aí que a mãe decidiu me falar onde era a clínica. Nós não tínhamos passado do ponto. Estávamos quilômetros antes de onde deveríamos descer. Mandei até em anexo mais ou menos o caminho que a gente tinha que percorrer. Sim, ela mandou um mapinha e realmente parece longe. Nossa. Mas não era só pegar outro ônibus? É o que eu pensei, né? Bom, mas mãe não se abalou. Vamos andando a pé, que já passa outro ônibus e aí a gente pega. Saiu minha mãe correndo pelas ruas porque, não vamos esquecer, ela ainda queria chegar cedo. Ela ia na frente correndo e eu atrás me rastejando pedindo a Deus pra morrer porque eu, sedentária, não aguentava mais andar. Tudo isso pra ir no dentista. Né? E minha mãe gritando, vamos, anda, a gente vai perder a consulta, bora, tá morta? Caraca. Os gritos ecoavam nas ruas vazias. Nenhum ônibus passava. E eu começava a achar que eu estava em alguma espécie de pegadinha. Alguns quarteirões à frente, damos de cara com a Cracolândia. Caras deitados no chão com cobertores, alguns de cachimbo na mão. Foi a hora em que, em meu desespero, corri e acompanhei minha mãe. É agora que a gente vai ser assaltada. Mas eu vou dar esse celular com tanto gosto pra senhora deixar dessa maluquice de querer fazer as coisas que nem uma doida gritando dentro do ônibus sem ter chegado no ponto. Nossa. Mãe nem ouviu o que eu falei. Olha a hora, 6h10! Anda, preguiçosa! Os gritos assustaram alguns caras que voltaram a se cobrir com cobertor, meu Deus. Um deles olhou pra mim e em seu olhar eu senti sua pena de me ver naquela situação. Seguimos. Mais alguns quarteirões, minha mãe decidiu pegar um atalho e sair da rota do ônibus. Iríamos até lá a pé mesmo. Lá na frente, ela gritando e eu atrás pensando. Esse cara tem que ser o melhor dentista do mundo. Não é, porque o melhor dentista do mundo tá aqui com a gente. Exato. Esse cara tem que ser o melhor dentista do mundo. Sério, meus dentes têm que ficar reluzentes. A lua tem que parar de refletir a luz do sol pra refletir meus dentes. Porque não é possível tanto sofrimento. Ela vai ficar pior que o Ross naquele episódio que ele faz o clareamento para a luz negra. 6h20, chegamos na clínica, minha mãe feliz que conseguiu até chegar mais cedo e eu sentindo que estava tendo uma leve queda de pressão. Entramos pela porta de vidro, tinha umas 15 pessoas na recepção. Fomos direto para o fundo, onde tinha a mesa da recepcionista. Mãe foi colocar nossos nomes na lista e eu beber um copinho de água, porque tinha quase certeza que estava passando mal e escuto o diálogo. Bom dia, queria uma consulta com o doutor, eu não lembro o nome, pode inventar um aí. A gente vai chamar ele, como o Rafael pediu, a gente vai chamar ele de Dr. Shining Teeth. Bom dia, queria uma consulta com o Dr. Shining Teeth. É ele o especialista no clareamento, né? No que a recepcionista responde, minha senhora, o Dr. Shining Teeth faleceu. Quê? Caraca, esse foi um belo plot twist, cara. Essa a gente foi surpreendido. Me engasguei com a água na boca, me molhei inteira. A recepcionista olhou pra mim de canto de olho e voltou a explicar pra minha mãe que o médico teve um infarto 2 semanas atrás, enquanto atendia um paciente na outra clínica que trabalhava. Que horror. Durante o atendimento. Imagina que situação. Entendam, eu me considero uma pessoa educada. Nunca, nunca brincaria com a morte de alguém. Mas eu não tinha controle sobre eu mesma. Naquele momento, me deu a maior crise de riso que eu já tive. Tá perdoada, porque puta que pariu. É totalmente compreensiva a risada dela. Não porque o homem morreu. É uma tragédia horrível morrer, creio eu. Mas tudo que passamos pra chegar ali, não era possível aquilo estar acontecendo. Bom, uma hora ele tinha que morrer, né? E ele ia morrer em algum momento que tivesse paciente esperando por ele. Inicialmente, eu tentei fingir que estava engasgada com a água, tossindo. Mas o fato de não poder rir só tornava a risada mais incontrolável. As lágrimas já desciam, as pessoas mais próximas, incluindo a recepcionista, já olhavam pra mim abismadas. Obviamente não estava dando certo tossir. Minha mãe, já vermelha de vergonha, mas também claramente prendendo o riso, começou a passar a mão nas minhas costas e explicar pra recepcionista. É porque ela é muito sensível. Quando ouve que alguém morreu, fica emocionada. Nossa, acabou de piorar. Eu já não conseguia mais segurar as gargalhadas. Minha mãe, então, diz obrigada pra mulher e passa a me arrastar pelo braço pra fora dali. Mas eu ainda estava muito contrariada. A mulher deve ter me achado louca. Eu não sou assim, eu tinha que me desculpar. No meio do caminho, eu sinto que a crise de riso passou e eu podia falar com a mulher. Não tinha passado. A cena era minha mãe saindo, me puxando pelo braço, e eu andando de costas e virando pra mulher falando. Olha, moça, me desculpe, eu não estou... Eu não estou... Não estou rindo porque o homem morreu. Coitado, meus pêsames. Eu não estou... Pá, minha mãe fecha a porta. Na calçada, as duas, as gargalhadas, decidimos pedir um táxi para voltar para casa, pensando que a recepcionista imaginou o que aconteceu ali. Duas mulheres entraram, perguntaram sobre o colega de trabalho dela que acabou de falecer, deram altas gargalhadas e foram embora. Bom, essa foi minha história, não sei se encaixa bem no tema, afinal, no fim das contas, não tinha dentista, porque ele morreu. Ai, meu Deus, que horrível. Caraca, cara. O Rafael sempre dá um jeito de distorcer o tema, né? É. Ai, meu Deus. Ele bota os plot twists dele aí. Vai lá, Caio, finaliza pra gente. Fala, Guga. É, ele não falou oi pra ninguém mais. É só pra cagou, você, viu? Cagou. Vamos desligar, o Caio. Vamos... É verdade, é verdade. Deixa só o Guga aqui no programa. Então, uma história minha. Sou de Brasília também. Brasília, pois fui criado... Né, Brasília, entre aspas. Pois fui criado no Valparaíso. O que, que é Valparaíso? É o Valparadais. Valparaíso é um subúrbio bem distante, assim, de Brasília. Família pobre, sem plano dentário, um dentista que não era dentista de fato, mas era o dentista da minha família. A gente vai chamar ele de Dr. Roriz. Dr. Joaquim Roriz. Ok. Dr. Roriz. Dr. Joaquim Roriz, o nome do herói. Um dia no trabalho eu tive uma dor de dente absurda. Não dormi a noite de tanta dor. No outro dia cedo estava eu lá, na porta do consultório, sala da casa dele, já que fazer um... Ai, meu Deus. Já que fazer canal no Dr. Roriz era impensável, arrumar uma clínica que fizesse canal era caro, então menos cogitado ainda. Peraí, não entendi nada. O Dr. Roriz não é dentista, é que a gente chama de prática, os caras que atendem na maluquice. Ah, entendi. O dente estava muito inflamado e antigamente era comum o dentista não extrair dente inflamado por conta da anestesia não pegar corretamente. Peraí, Dr. Golden Teeth, vale isso? Eu acho que era o contrário. Antigamente o cara extraía o dente sem anestesia, mesmo se a anestesia não pegasse corretamente. Eu acho que hoje em dia... Mas tem isso? Quando tá inflamado não pega anestesia? É, acontece. Se tiver muito inflamado não pega anestesia. Mas aí os nervos é como se fosse uma corrente, certo? Uhum. E, então, se no lugar onde você tem que tirar o dente não pega anestesia, a anestesia você faz, tipo, mais pra trás do ramo. De forma que você pega... Tipo uma corrente elétrica, se você pegar na ponta, você vai mais pra trás, que daí você consegue anestesiar, daquele ponto pra frente. Mas às vezes a gente não extrai porque se tiver muito inflamado mesmo, tem que passar antibiótico antes, porque pode dar septicemia, essas coisas aí. Pode matar o cara. Você pode matar o cara, não na hora, mas depois morre um pouquinho depois. Bom, então a gente não pode chamar mais o cara de Doutor Roriz, é só Roriz, porque ele não era formado. Ele não é doutor. É. Exatamente. Exato. Continuando aqui. Mas como eu estava decidido a arrancar esse pedaço de dor da boca, após ele anestesiar, ele fez aquele procedimento de tocar no dente e perguntar se está sentindo algo, para então começar o procedimento. Cara, ele tocou no dente, eu sentia tudo, e acabei dando uma desperta e falei, ah, anestesiou tudo. Esperto. Muito esperto. Exato, foi espertaço. Ele então começou a extrair um molar de 3 raízes sem nenhuma anestesia. Meu Deus, que maluco. A alma saiu na ponta do boticão aquele dia. É uma dor inexplicável. É lógico, você fez uma amputação sem anestesia, seu maluco. Caraca, literalmente. A gente tem só ouvinte muito esperto, cara. Ah, mas só tem gênio. Né? Caraca, gente. Ao terminar esse desespero todo, eu, menino inocente, pedi a ele um atestado, pois não poderia faltar ao trabalho no dia seguinte. Não, então, agora eu entendi a história toda, aquele parágrafo que eu não tinha entendido. Ele foi arrancar o dente porque o maluco, o Roriz, ele não sabe fazer canal, ele só arranca, entendeu? E por isso que é na sala da casa dele. Entendi. E aí ele pediu um atestado médico pro cara que não é médico. É, ele riu e falou, rapaz... Nunca fiz isso, não. Pô, pena que o Rafael não tá aqui pra imitar o Roriz, porque ele ia fazer direitinho. Atestado de quê? Né? Ok, Roriz, ok. Fui embora assustado e aliviado, de certa forma. Mas o maior susto ainda viria. Ah. Como não consegui o atestado, tive que ir trabalhar com um buraco na boca. Maluco! Pois, Roriz... Não dava ponto nos dentes que extraía. Metade da tarde já tinha desinchado a boca. Eu, curioso que sou, passei a língua na cratera que Roriz abriu na boca. E, pra minha surpresa, eu senti algo áspero e pontudo no local. Não leiam o resto da história. Parem de ler agora. Meu Deus. Eu senti algo áspero e pontudo no local, onde era pra ver só uma gengiva surrada. Logo pensei. Cacete, Roriz deixou um pedaço de dente ainda aqui. Liguei correndo pra ele ir. Roriz, tudo bem? É o Leonardo, filho da Dona Selma. Opa, Leonardo. E a boca? Já tá melhor? Um pouquinho melhor. Roriz, deixa eu te falar. Eu passei a língua aqui e senti uma pontada. Acho que ficou um pedaço de dente aqui. É possível? Dente? Não, eu arranquei tudo mesmo. Só é o osso do seu queixo. Mexe nisso, não. Caralho, mano. Osso do seu queixo. Cara, não é possível, cara. Tô malucos, cara. Não, acaba esse programa. Pelo amor de Deus. Dr. Golden Teeth, explica pra gente o que aconteceu aí. Dá pra você acertar o osso do queixo pelo buraco do dente? Bom, eu não sei que dente em questão que ele tirou, ele não falou, né? Mas, cara, apareceu osso do queixo mesmo lá embaixo? Não. Uhum. É, não, deve ser... Acho que ele tá falando, assim, o osso da mandíbula dele, talvez. Né? Acho que era isso que ele queria dizer. É. Mas existe isso? Cara, dependendo do jeito que o cara arrancou... É porque... Bom, se o cara arrancou o dente toscamente, pode ter ficado uma ponta, e aquela ponta é um osso... É tipo uma espinhazinha de osso apontado pra fora. Pode acontecer. Nossa, cara. Toscamente falando. Eu queria não ter perguntado tipo isso. Tipo o apocalipse do Super-Homem. Aham. Tá ligado? Nossa, sim. Com aqueles espinhos pra fora. Mas quando você faz cirurgia por acaso, o correto seria... O cara é prático, o cara nem dentista é. Mas o correto é que quando você faz uma extração, você avalia se... Enfim, se o osso onde segurava o dente tá tudo certo. Se tá tudo bem, se alguma coisa tá quebrada, se deu uma infecção, enfim. Não é só tirar o... Beleza, tirei o dente, acabou. Você vai inspecionar pra ver se tá tudo certo. Tem que dar ponto. Pô, esse cara com certeza nunca deu um ponto na vida, né, velho? O cara tira o dente e manda pra casa. E o que acontece quando você faz isso, quando você não dá o ponto? Cara, o problema principal é que fica sangrando pra caramba. Teoricamente é isso, né? Fica sangrando e o cara vai ficar, sei lá, no meio de o que se recomenda, você pega uma gaze ou pega um algodão. O algodão que eu digo, aquele rolete de algodão, não aquele algodão mais fofinho, mas uma coisa com mais consistência. Coloca ali na parte onde tirou o dente e fica mordendo, fazendo um torniquete, pressão, que daí o sangramento estanca. Só que o cara vai ficar fazendo isso o dia inteiro, sei lá, a cada 10 minutos. É um inferno. Nossa. Agora, se você fizer, assim, isso é perigoso. Se você fizer isso com um paciente, por exemplo, que tem problema de pressão ou alguma coisa assim, o cara realmente não para de sangrar. Ele vai sangrando essa merda o dia inteiro. Quando você vê, o cara baixa o hospital. Nossa. E em dentista prático, em sã consciência, cara, é o famoso barato que sai caro. Leonardo, vai dar uma olhada nisso aí, cara, como ficou. Isso pode virar um problema pior depois. É, verdade. Ai, cara, esse programa foi um erro, só acaba. Dr. Golden Teeth, obrigado, cara, pelo seu tempo. Eu sei que é foda gravar aí no horário quase invertido que a gente tá, mas foi muito legal ter você aqui. Você foi o nosso Arnaldo César Coelho hoje e você saiu muito bem. Pô, eu agradeço, queria agradecer todo mundo aí, valeu os ouvintes. Obrigado, Caio, Guga, pelo convite. Qualquer coisa, tamo aí. E a gente se fala outra vez aí. Precisando, é só dar um toque. Mais história bizarra aí, tamo junto. Valeu, cara. Adeus. Falou. Este podcast foi editado por Caio Corraine.